trocar. Chegou navio pra descarregar. Com o suor no rosto e o peso no ombro vai. Não pede esforço pra família ter o que jantar. Um homem de verdade sabe o que tem que fazer. Carrega o fardo do destino sem se lamentar. Viver pra trabalhar e aprender a sorrir Deus do céu. Quis assim, único remédio é prosseguir. Vai assim, quem só tem essa vida pra levar.